já tá avisado. Pra façante eu tenho faro, não vacilar. Se não fecho bem, me acabo bem. Vou logo falando, também gosto de você, mas eu me amo. Coisa. O que os olhos não vê, alguém vem e me conta. Se me trair, você também leva a conta. Meu coração também sabe bater, então faz pra tu ver. O que os olhos não vê, alguém vem e me conta. Se me trair, você também leva a conta. Meu coração também sabe bater. Eu tenho faro, não vacilar. Se não fecho tempo e acabo bem. E vou logo falando, também gosto de você, mas eu me amo. Passa direito pra eu não descobrir. Só não esquece uma coisa.